Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando, vamos surdo. Na discoteca do Cleitão eu vou trazer a dupla Marcão e Chechel. A Faculdade da Música apresenta os mestres Creone, Barrerito e Mangabinha, trio Parada Dura. A frase retocável é do Dudamel. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo número 12. E a dica, principalmente os adolescentes têm muito esse problema, adulto também, mas é mais na adolescência, né? Espinhas, acne, né? Vou te ensinar, vou começar hoje, vou ensinar durante vários dias, remédios que você pode passar para, pelo menos, minimizar o problema, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar uma gravação que ele fez em 1978. E na Lorota... É um prato diferente, mineirinho. Mineirinho foi em Belzonte, chegou lá, entrou num restaurante, ele pediu um prato diferente. Na trilha sonora da vida da Maria Francisca de Souza, de Santa Juliana, nas Minas Gerais, o Jean e o Giovanni vão cantar uma música que eu gosto muito, uma música bonita, né? O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio O Porte Jeans, O Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí a mais importante dupla caipira do Brasil, Zé Mulato e Cassiano, Tarde Sertaneja. Thank you.

Gustavo Lima e seu novo sucesso, Tô Solto na Night. Tá chegando, até de madrugada elas tão me ligando. Tô por um veneno novo, tô chegando moendo. Treino tá dele tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo, eu dou é na mamãe, eu quero. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Eu dou é na mamãe, eu quero. Oh, oh, oh. Tô solto na mais, tô pronto toda hora. Tô ligado a 220. Meu celular não para, a mensagem tá chegando. Até de madrugada, elas tão me ligando. Tô por o veneno, tô chegando moendo. Treino nunca teve tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Então é na mamãe, eu quero. Oh, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Eu tô vendo a mamãe, eu quero. Oh, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. E oh, oh. Ai, ai, ai, não mexe comigo não, menina, pelo amor de Deus. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Eu tô vendo a mamãe. Bora, bora, eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh, bora, bora, se tá bom, fica melhor, beijo, doendo a mamãe, eu quero. Oh, oh, oh. Eu quero é oh. Gustavo Lima, Tô Solto na Night. Esse menino fez uma carreira impressionante, né? Ele morava aqui em Brasília, tocava com a dupla daqui chamada Johnny Raoni, era guitarrista, né? E aí ele foi convidado, o empresário Jorge Matheus, o Marquinhos, botou fé no trabalho dele, fizeram um lançamento, é claro que foi a peso de ouro, não foi de graça, mas como ele tem talento, ele aproveitou a oportunidade e se transformou num ídolo da juventude do Brasil, né? E ele que de bobo não tem nada, ele começou com esse tal de sertanejo universitário, mas de vez em quando ele solta um modão, porque é o que ele gosta. Esse negócio de sertanejo universitário, ele canta pra tapear os bobos, mas na hora de curtir mesmo, ele gosta do velho sertanejo, do bom sertanejo. Né? Hamilton Silva e Cristiano, Segredo e Mistério. Na hora eu senti, senti que era amor. Minhas pernas tremeram, senti um calafrio. Esse amor, meu amor, é o maior do Brasil. Tem segredo, mistério nesse seu lindo olhar. Vou fazer o que for pra poder desvendar. Se seus lábios têm mel, também quero provar. Feita abelha na flor, assim quero ficar. Ficar pra sempre no seu coração e eternizar essa nossa paixão. Ficar pra sempre

ou pelo Televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial. Você pode comprar tanto para o seu uso quanto para revender. Tem muita gente ganhando dinheiro revendendo puro ômegas, né? E se disser que ouviu esse recado no programa do Cleiton Aguiar, você ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. A dona Zélia chia, mas ela mantém minha palavra aqui, viu? Puro ômegas é mais saúde, é mais beleza. Hoje eu vou falar para um assunto que interessa principalmente a meninada, a adolescência, né? Eu me lembro quando a gente era menino, falava que se a gente masturbasse muito, dava espinha. Não é verdade não, gente, que eu nunca tive espinha. Ó, primeira dica é o seguinte: você que tem acne, que tem espinha, tomar banho com água muito quente, sabonete áspero ou loção de limpeza não vai melhorar e não vai evitar o aparecimento da acne. Pode até piorar, porque vai irritar mais a sua pele, né? O primeiro passo é uma limpeza completa para qualquer tratamento de pele. Você faz duas vezes por dia, de manhã e à noite. Isso vai garantir a remoção de toda a sujeira superficial, resíduos de maquiagem e oleosidade excessiva. Uma limpeza ideal é complementada com o uso de uma loção tonificante ou refrescante. Esse tipo de produto prepara a sua pele para receber o hidratante. O último passo é aplicar um bom hidratante que vai manter a sua pele macia e protegida das agressões externas a que a sua pele está sujeita diariamente. Limpe bem o rosto à noite antes de deitar e aplique um bom hidratante. Experimente, ó, eu vou passar para você aqui. Tem muita coisa aqui que eu vou ficar alguns dias falando sobre esse assunto aqui. Hoje eu vou passar um esfoliador facial que você vai fazer na sua casa aí, ó. Você vai pegar uma pequena barra de sabonete, sabonete de bebê, você vai ralar o sabonete, pegar duas xícaras de aveia processada até virar pó. Você vai, se você não tiver aquele processador, você bate naquele negócio de socar alho também, que é a mesma coisa, viu? Um pacote pequeno de amêndoas cruas, batida junto com a aveia, processada com a aveia. Então, ó, uma barra pequena de sabonete de bebê ralado, duas xícaras de aveia e um pacote pequeno de amêndoas cruas, tudo processado até virar pó. Misture todos os ingredientes e guarde em um recipiente de vidro fechado hermeticamente. Aí, para esfoliar o rosto, você vai usar uma colher de chá. E se você for tomar banho de banheira, você põe 2 a 3 colheres de sopa na banheira, viu? Então, esse é o primeiro. E amanhã eu vou passar para você um tratamento para acne à base de vinagre de maçã, viu? Então, estou começando hoje. Tem muitas receitas aqui que eu vou passar para você combater a acne, tá bom? O goiano da voz de mel, Leonardo. Além do sol, além do mar. De você, coisas que não vão mais sair de mim. Quando chorando você me falou: último encontro e pra nós dois o fim. Levou meus sonhos, minha vida. Conseguiu levar meu mundo e junto a minha paz. As suas fotos, o seu rosto, são detalhes que na vida não se apaga assim. Forte demais pra esquecer. Traz de volta essa metade levou de mim pra nunca mais te perder, nunca mais dizer adeus, jamais sair de mim, nunca mais. Preciso tanto de você para sobreviver. Sou nada, sou ninguém.

abrir a cortina. Já é noite, o dia termina. Vou pedir o jantar. Vou pedir o jantar. Os lençóis macios, a mantissidão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que... No cantinho do rei, Roberto Carlos, Café da Manhã. A Lorota boa de hoje, Mineirinho lá do Coromandela, ele foi lá em Belzonte, visitar um filho dele que morava lá, fazia medicina lá, e foi lá visitar ele, né? Aí chegou lá, o filho levou ele numa lanchonete, e ele entrou lá assim, e tinha um cardápio, tava escrito assim: temos cheeseburger, x-salada, feijoada, PF e etc. Aí o Mineirinho lá do Coromandel chamou o garçom e falou assim: ô moço, faz favor, olha, eu já comi esse tal de cheeseburger, já comi esse tal de x-salada, já comi feijoada e já comi PF. Hoje, eu, sabe o que, é que eu vou experimentar? Hoje eu vou experimentar esse tal de etc. Ai, ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Eu era um menino atentado demais da conta. Meu pai era gerente da agência da revendedora autorizada Ford lá em Coromandel. Na parte da manhã eu ia pra escola, grupo escolar, né? E à tarde meu pai me levava lá pra onde ele trabalhava lá na Ford. E menino é bicho curioso, inteligente. No instantinho eu aprendi os trem, tudo. Comecei a trabalhar, comecei a vender peça. E simplesmente eu decorei todo o catálogo de peça da Ford. Eu sabia tudo de cabeça. Eu custava alcançar no balcão para atender o povo. E aí, hoje eu tô com 64 anos. Então tem 54 anos que eu trabalho. E é claro que eu tinha que ficar bem de vida. Eu não conheço ninguém que trabalha 54 anos, assim, focado mesmo, né? E é essa chance que eu quero te dar agora também. De você ficar bem de vida, revendendo, sendo um representante Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, boyfriend, short, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Olha, você investe um pequeno capital, compra uma quantidade de jeans, bota 100% de lucro em cima e ainda vai dar um banho na concorrência. Porque com a qualidade, com o preço da Oporte Jeans, não tem. Eu estou dizendo para você que não tem. Tanto é que eu só estou usando. Hoje eu estou com a calça invocada, aquelas que rasga assim, sabe como é que é? Pega nove e rasga para parecer que é velha. Estou com uma dessa aqui. E eu sou hoje um representante de Oporte Jeans aqui em Brasília e região. Estou vendendo que nem água, viu? Vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena. Entre em contato com o telefone 61 99813601, 61 99813601, da Vivo, ou 61 8143 8802, 8143 8802, da TIM. A entrega é via transportadora para quem tem CNPJ e pelo correio para quem tem CPF, né? Você começa investindo um pequeno capital, vai crescendo rapidamente, e se você focar no seu negócio, logo logo você vai estar com a sua própria loja, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, O Jeans do Brasil. Aniversariando hoje o Felipe Montenegro, Alba Celeste Freitas, o Newton Nelton, a Leonita Alves Rodrigues, o Marcelo Reis e o meu amigo, grande comunicador, grande empresário artístico, Carneirinho Pires, lá de Goiânia. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade nesse 2014. Carnaval tá aí, carnaval tá chegando, né? Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 12, livra-nos dos maus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 12. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros. Um engana o outro com bajulações.

faz as outras mulheres sentirem inveja da sua namorada. O homem burro faz a sua namorada sentir ciúme de outras mulheres. O homem inteligente faz as outras mulheres sentir inveja da sua namorada. É a frase irretocável do meu amigo Dudamel. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcão e Chechel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, para o Brasil e o mundo pelo site www.rbtv.com.br. Se você é assinante da Sky, você vê pelo canal 175, da Oi 139, da Claro TV 133, da GVT 248, da Vivo 237, da CTBC 714 e no canal C1 das Parabólicas. Além, é claro, nas cidades onde passa o canal local, né, já tem em Brasília, Belo Horizonte, Porto Velho, Camaçari, Vitória, São Paulo, Salvador, Lauro de Freitas, Cachoeiro, do Itapimirim, Castelo, Guarapari, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Francisco Morato, São Caetano, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Palmas e mais 200 cidades do Brasil, viu? Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, toda terça-feira, às 11 da noite, o Repeteco no domingo, às 10 da noite, direto de Brasília para o Brasil e para o mundo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcão e Chechel. Beija-me, beija! Antes de vir pra balada, costumo passar no aquece com toda a galera e tomar um litrão, pra todo mundo ficar bom. Agora eu tô preparado, sou homem cheio de coragem, vou partir pra cima daquela gatinha que olhou pra mim e parou na minha. Cheguei chegando, pegando, grudando a cintura da mina. Eu sou teu, eu te quero, hoje eu sou tua sina. Vem me beijar agora. Beija-me, beija, beija, beija-me, beija. Vem me beijar, vem me beijar agora. Beija-me, beija, beija, beija-me, beija. Vem me beijar, vem me beijar a boca. Beija-me, beija, beija, beija-me, beija. Vem me beijar, você não vai se arrepender. Antes de vir pra balada, costumo passar no aquece com toda a galera e tomar um litrão, pra todo mundo ficar bom. Agora eu tô preparado, sou homem cheio de coragem, vou partir pra cima daquela gatinha que olhou pra mim e parou na minha. Cheguei chegando, pegando, grudando a cintura da mina. Eu sou teu, eu te quero, hoje eu sou tua sina. Vem me beijar agora. Beija-me, beija, beija, beija-me, beija. Vem me beijar, vem me beijar agora. Beija-me, beija, beija, beija-me, beija. Vem me beijar, vem me beijar a boca. Beija-me, beija, beija, beija-me, beija. Vem me beijar, você não vai se arrepender. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Marcão e Chechel, Beija-me, beija. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado, vocês param o que vocês estão fazendo, presta atenção, porque eu vou trazer três mestres da música sertaneja. Eles formaram um trio, um dos maiores sucessos de todos, era impressionante. Eles lançavam um disco, 12 músicas, as 12 músicas faziam sucesso, que era só filé, viu? A Faculdade da Música apresenta os mestres Creone, Barrerita e Mangabinha, trio Parada Dura, Telefone Mudo. Faculdade da Música apresentou os mestres Trio Parada Dura, Telefone Mudo. O que é bom não fica velho, é bom demais da conta, é muito sucesso. Mostrei um sucesso do passado, vou trazer a mais bem sucedida dupla da atualidade. Dessa turma toda que está aí, são os bambambam, né? Jorge Mateus, Pra Quem Entender. Tem por trás desse sorriso que me deixa fissurado em você. É um misto de desejo e vício. Já tentei, mas não consigo entender. Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei já era amor, eu não imaginava.